Francisco é admirado por todas as idades. Há quem diga que ele é um monge, ou amante da natureza, ou ainda o Cristo mesmo. Na verdade, Francisco é o irmão de todo irmão, o menor entre os menores. Está muito feliz, vem trazendo a paz e o bem para o mundo. É Francisco de Assis. Vem, Francisco, trazendo a esperança que sua vida hoje nos faz. Que sua vida hoje nos faz. Seu violino é o seu vaso divino, vai abrindo caminho, vai pisando nas folhas, paus e pedras, espinho, ouvindo os passarinhos. Para a jornada.